noite, minha amiga mestra, meu amigo mestre! Bem-vindos a mais uma edição do seu Fate Masters, o podcast dos algozes jogadores. Eu sou o velho Lich, Rafael Meyer, transmitindo diretamente do Rio de Janeiro, e eu conto com... Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Eis Fábio Costa, sou Mr. Mickey, estamos hoje aí começando mais uma série aí de coisas que é porque você da comunidade pediu, nos implorou, e nós estamos fazendo... uma nova série que o velho Lixo já vai comentar. Caros espectadores, sejam bem-vindos ao Fate Masters. E sou eu, seu bom e velho conhecido Cicerone, Luiz Cavalheiro, falando diretamente dos Asilos Arkham, em virtude de uma pequena experiência mal sucedida nas últimas semanas. Sério? Tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Bem, senhoras e senhores, eu quero falar agora que nós... vamos fazer uma coisa que a gente fez lá no início do Fate Masters, quando a gente estava explicando um pouquinho o que era Fate, e nós mostramos como é legal você fazer algo do zero em Fate. Nós, o Fate Masters, dessa vez, está voltando a construir o mundo, e estamos falando de fantasia urbana. Bem, vamos começar aqui pelo postulado. Fantasia urbana, exatamente o que que é, gente? Que a gente, todo mundo conhece fantasia, D&D é aquela coisa bonita do de D&D, ou espadas e feitiços e por aí vai. O que que é fantasia urbana? Primeiro, nós podemos começar decompondo a fantasia, que a definição de fantasia é esta. Fantasia é qualquer coisa que apele para elementos não reais, ou seja, fantasia da realidade os insira dentro do cenário. Pode ser algo como Dick Tracy, que é o que a gente chamaria de hard fantasy, uma fantasia mais próxima do real, assim como muita coisa em ficção científica é uma forma de fantasia, principalmente a trilogia da Fundação de Asimov. Ou então Guerra nas Estrelas. Aí a gente já está escalonando um pouquinho, ou saindo um pouco do hard fantasy, e até chegar em exemplos como Shadowrun, que você tem um cenário altamente cyberpunk, com altos elementos de misticismo, magias, dragões e o diabo voador de asas. Portanto, qualquer estrutura que apele para elementos não reais pode ser considerada fantástica. Aí, pra gente continuar, a ideia do urbano vem numa coisa próprio já diz, né? A ideia do urbano, da cidade, é o elemento mais... eu não gosto de usar o termo mundo real, porque, tipo, na época da Idade Média, a cidade não era exatamente vista como mundo real. A gente pode dizer que é o conceito de urbano mesmo, da cidade e tal. Pode ser, por exemplo, desde uma cidade pequenininha, como num gênero, uma coisa meio... assim, uma cidade não tão evoluída, como, por exemplo, você tem situações de steampunk, onde o foco é, por exemplo, naquelas cidades mais da época da vitoriana e por aí fora, até mesmo ficções mais sci-fi transhumanistas, de base, onde tudo se foca dentro da ideia da base, os acontecimentos, tudo gira meio em torno da base, tipo, Babylon 5 ou Deep Space Nine, onde tudo tá acontecendo ali, você pode até meio que forçar a barra e levar nesse conceito. Então, resumindo, esse tipo de fantasia é aquela que acontece em um ambiente onde tem uma grande concentração de pessoas que vivem de maneira estruturada e organizada, correto? Eu já discordaria. Mais importante do que o ambiente é o ethos urbano. Que você pode fazer fantasia urbana numa cidadezinha de 200 habitantes. Diga-se de passagem, muitos filmes de terror B foram feitos em cima dessa premissa. Mas havia o elemento de ethos urbano. Nem tanto cidade, mas urbe. Vamos começar aqui falando um pouquinho do... exatamente do que é o que não é. Vamos colocar o que é comum no gênero. É, eu fiz assim, quando foi fazer a pauta, algumas pesquisas que eu fiz, eles deram algumas ideias comuns sobre o que, que tem num... É, elementos que tem comum no, numa fantasia urbana. A primeira coisa é, como disse o Luiz, de certa forma, é a questão da urbe, ou seja, a cidade como um, digamos assim, um personagem próprio. Ele não é só o cenário onde as coisas estão acontecendo, não. Os elementos daquela cidade têm importância. Então você lê, por exemplo, uma fantasia urbana que se passa em Chicago, leva coisas em consideração que não leva, por exemplo, uma fantasia urbana que estaria em São Francisco, ou uma fantasia urbana que estaria, por exemplo, em São Paulo, ou numa base militar no meio do, do quadrante Delta, ou qualquer coisa que o valha. Então, traduzindo, local conta. Sim, local conta. Sim, com certeza. As inspirações do local contam nessa história toda. Que é bem interessante. Aí, depois disso, existe o que ele chama do... da descoberta do... Eu gostaria de definir assim como a descoberta do estranho. O personagem principal, ou os personagens principais, ou as pessoas envolvidas, por algum motivo, descobrem a existência de algo que, em teoria, não deveria ser da cidade. Pode ser, por exemplo... Alguns exemplos que eles citam é, por exemplo, a ideia de descoberta de alienígenas, que é o caso, por exemplo, de Distrito 9. De surgimento de criaturas mitológicas, como no caso, por exemplo, dos quadrinhos de fábulas, ou mudanças provocadas por elementos externos na vida da cidade. Então, coisa, por exemplo, que você tem em Hellblazer, em The Librarians, em Dresden Files, e como tudo isso depois vai se relacionar entre si dentro dessa cidade. Outros quatro grandes exemplos de fantasia urbana são nos dados pelas três distopias clássicas da literatura e pela distopia clássica das graphic novels, nomeadamente We, de Eugene Zamiatin, 1984, de George Orwell, Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, e V for Vendetta, do Alan Moore e David Lloyd. Quem leu a versão da Mythos é V de Vingança. Todos esses, e outra coisa importante é nisso tudo, você tem, por exemplo, o conceito do... como essas coisas que estão, digamos assim, foram descobertas por alguns, elas se relacionam com o mundo. Por exemplo, você pode ter a situação de ocultação, que é mais ou menos o que acontece em Fábulas e Dresden Files. E aí você fica naquela. Quem ganha, quem perde nessa situação de manter oculto? Quem ganha, quem perde tentando revelar isso? A questão, por exemplo, da ignorância, que é a ideia de que simplesmente as pessoas... Não é que elas... o fantástico está oculto porque as pessoas não devam ver, porque simplesmente as pessoas ignoram. Situação, por exemplo, que você tem em Lugar Nenhum, de Neil Gaiman, ou em The Librarians, que é a ideia do tipo... E aí o que se ganha ao tentar obter esse conhecimento obscuro? Por que as pessoas ignoram isso? E tem o caso, por exemplo, que é a ideia de revelação, ou seja, as pessoas conhecem, sabem que essas coisas fantásticas existem. Um exemplo, por exemplo, é True Blood, que tem aquela ideia de que todo mundo sabe que tem vampiro e tal, e aí tem o True Blood, que é o sangue artificial, mas ainda assim tem vampiro que suga sangue e tal, tem tudo isso. E tem essa ideia meio deuses entre nós, é um pouco aquela ideia que você tem, por exemplo, em Marvels também. Tá, eu tenho uma perguntinha só aqui para fazer, Fábio. Mal bem, a gente está falando primeiro de um gênero literário ou em um gênero repleto de tropos. A gente pode falar que o outro, que é esse alienígena, o elemento estranho, é uma parábola de alguma coisa do nosso cotidiano, por exemplo? Pode ser sim, depende da série. Eu acho que não é obrigatório, porque na verdade, eu acho que ele acaba aparecendo muito porque é parte daquilo que o Luiz falou do ethos da urbe. A ideia de que você tem uma comunidade que é meio que fechada em si, de certa maneira, o famoso todo mundo conhece todo mundo, de alguma forma, e aparecem essas pessoas estranhas. É, que porque a gente tem, por exemplo, em Fábulas, a gente tem uma história, que são histórias, são narrativas de imigrantes. Em Dresden Files, você vê que você tem uma narrativa de quadrilhas envolvidas com todo o sobrenatural. Parece que são quadrilhas de gangues. Até mesmo no velho mundo das trevas, o mundo das trevas clássico, que não deixa de ser uma fantasia urbana, a gente vê que a gente tem toda uma história de duas organizações criminosas lutando entre si, ou então uma questão de sobrevivência cultural e por aí vai, entre tantos outros temas também que são abordados. Então, como fosse verdadeiras parábolas, alguma coisa cotidiana nossa que a gente é invisível aos nossos olhos e você só consegue ver quando coloca uma lente de aumento. A grande característica da fantasia é justamente apresentar o real sob formas de parábolas. Seja porque não é conveniente dizer certamente, como foi o caso do Eugênio Zamiatin, que foi banido da União Soviética quando ele escreveu seu livro, ou porque não é facilmente inteligível ao leitor como o estado de coisas está evoluindo para aquilo que o autor teme ser prejudicial, que aí você tem, no caso, tanto Admirável Mundo Novo quanto o V for Vendetta. Também não é só necessário. A gente está falando muito no horror, no perigo, do futuro. Pode não ser também necessariamente isso. Pode ser uma coisa, por exemplo, nas minhas pesquisas que eu fiz, você pode ter simplesmente aquela coisa, ok, as pessoas não percebem, às vezes, até a beleza de certas coisas, porque tipo, já tá tão acostumado em ver aquilo que não vê com o olho da admiração, vamos dizer assim. Um olhar estrangeiro. É, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente. E é por isso que é tão importante esse conceito da cidade enquanto um personagem. Por exemplo, isso nos leva a uma coisa também que é interessante, porque a gente não precisa falar. Fantasia urbana, embora tenha o termo urbano, não quer dizer só coisas atuais. Coisas, vamos dizer assim, no nosso período ampliado, vamos dizer assim, 20 anos para trás, 20 anos para frente. Eu peguei alguns exemplos de coisas que eu conheço. Você pode, por exemplo, implicar o Protetorado da Sombrinha, que é uma série de young adult com steampunk e com fantasia urbana, que passa em Londres, numa Londres steampunk com criaturas sobrenaturais. Tem todo esse ethos do ok, tem os lobisomens e a função deles social, os caras são, vai, tudo vira, acaba virando soldado pra coroa britânica. Os vampiros dão ajuda pra coroa britânica porque os norte-americanos são malucos ao ponto de achar que são tudo criaturas malignas. Se entrando no tema fantasia urbana, podemos ir até um pouquinho mais longe, lembrar de um certo Christopher Marlowe, que em 1669 escreveu um livro chamado Dr. Fausto. Tem grandes características de fantasia urbana, apesar de ser bem fantástico mesmo, e o personagem principal não ter um final agradável. Outros exemplos aí que eu gosto, que eu acho, eu lembrei que eu gosto, por exemplo, tem Estado de São Perdido, que é do China Melville, eu acho que assim mesmo se pronuncia o nome dele. É China Melville, de Nova Choronzon, uma coisa assim. Eu sempre tropeço o nome da cidade lá. Nova Corbuzon, tá aqui nas minhas notas. Ah, tá. Nova Corbuzon. É fantástico. Ele é total anotação sobre viver numa urbe e uma urbe que não é mais saudável. E tem aquele. E tem muito Ward Fiction. Você tem o outro também, que é do Barry Doctor, que esse eu já li, é legal pra caramba. Eu não lembro o título em português, você acha algumas traduções dele? Sobre assim, aquela guerra dele que nunca para, isso? Com alienígenas e tudo mais? Não, Tô confundindo com. Do Highline. Não, eu tô confundindo com outro que tem um. Que é o outro Doctoral. Não, eu tô confundindo com outro Doctoral, que é o. Dimensões para elas, não é o vem ao caso. No caso é o Down and Out at the Magic Kingdom, que ele mistura, porque é um conceito assim meio de transhumanismo tal, onde eles vencem a morte e acaba a ideia da economia baseada em dinheiro e tipo, tanto que o conceito é assim, é literalmente o personagem principal vive no Magic Kingdom da Disney, vive lá por 200 anos, depois de ter feito 3 doutorados, viajado pra Lua e um monte de outras coisas, e aí toda a história se passa meio nisso. Então, é outro exemplo de que, tipo, a urbe não precisa ser necessariamente uma coisa, uma cidade, pode ser um local meio fechado, como no caso foi o Magic Kingdom, da Disneylandia. Havendo etos de urbe, você pode fazer uma fantasia urbana dentro de um quarto, Hitchcock que o diga. Existe um clássico assim, de fantasia urbana que, aliás, eu acho que é um dos fundadores do gênero, que pra mim é Landmark, que é uma história de fantasia, só que totalmente calcada, uma série de contos de fantasia totalmente calcada em uma cidade, a cidade de Landmark, e é uma história sobre um ladrão e um guerreiro bárbaro, que seria, segundo a classificação de D&D, fantásticos, e eu acho que já tem domínio público, gente. Se quiser dar uma cavucada aí, eu acho que já tem domínio público e é só material de primeiríssima qualidade. Eu vou dar um jabazinho rápido, gente, e não relacionado a Fate, que daqui a alguns dias, fiquem espertos aí, a Retropunk vai trazer pra quem tem aí Savage Worlds, que é nossas parças, eles vão, a Retropunk vai trazer Lankmar para o Brasil, para Savage Worlds. Opa, isso é legal. Ai, meu bolso, mas tudo bem. Então, aí vamos novamente dar uma... Então a gente tem... Eu listei aqui, então, a gente já falou bem por alto, mas então, no final das contas, você tem 5 grandes elementos em uma fantasia urbana, certo? Que é a ideia de ter uma cidade, um ethos de cidade. A gente usa o termo cidade, mas é como o próprio... É urbe. É a urbe, a ideia da urbe. Pode ser... É qualquer região razoavelmente fechada e conhecida. Você tem a presença do que é fora do normal, que é, vai, é o caso dos personagens de contos de fadas em fábulas, os alienígenas em Missão Alien ou em Distrito 9. Você tem a interação do comum com o fantástico, que é tipo, você vai simplesmente... Não é que nem isso aí, não é que nem nos mitos de Cthulhu, que, tipo, o único objetivo do mito de Cthulhu é, digamos assim, é mostrar o quanto o ser humano é pequeno. É um pouquinho mais drástico. É mostrar que no grande esquema do universo, o ser humano não é nada. É um pouco aquela ideia, por exemplo, no Dresden Files isso aparece bastante quando, por exemplo, você vê o irmão do Dresden, o Thomas, que é um vampiro, e esse vampiro usa metralhadoras e sabe, é um armeiro, e tem a fada que trabalha com ele, que ajuda ele no computador... Tem amiga que ajuda com computadores e tem todas essas interações entre o comum e o fantástico. E o fato de que as linhas são meio borradas. Você não, tipo. A não ser que a pessoa olhe atentamente, ela não consegue ver o que é o quê. É uma característica, não vou dizer própria do gênero, mas muito presente. Até mesmo por conta do eto de urbe. É difícil você. Com esse ethos de urbe, apontar bem e mal os monolíticos. Preto e branco, monolítico. O próprio ethos de urbe, nas suas próprias complexidades sociais, nos seus próprios estratos sociais, as interações sociais, culturalidade, a própria linguagem daquelas moradores daquelas cidades desenvolvem, tende a levar um mundo de fantasia urbana a ser visto, a ser pensado em tons de cinza, não apenas preto e branco. E por fim, é uma coisa que eu quero falar, assim, que é um dos últimos elementos que eu acho que é um dos que no meu entender, aí eu posso também estar sendo errado, eu acho que é um pouco mal esclarecido, porque, por exemplo, é a questão que alguns dizem que toda boa fantasia urbana tem que implicar em horror. Existe uma definição que eu li que, assim, que diz que fantasia urbana é um horror onde os personagens têm alguma chance de sobrevivência. Eu já discordo. Discordo plenamente, porque você pode colocar facilmente Shadowrun como fantasia urbana, por exemplo. E onde é que tá o horror do Shadowrun tirando levar um tiro no meio da cara? Eu gosto de usar aí uma definição pra esse horror, entre aspas, que eu li num mangá que eu gosto, eu até gostei bastante, chamado Nunari Hyon no Mago. Em português, você acha como Nur, a Rebelião das Sombras. Presente-nos. A ideia por trás de Nunari Hyon no Mago é o seguinte: você tem esse moleque, o Nura, o Riku Nura, que o avô dele é um yokai, um dos yokais mais fortes que existe, que é o Nunari Hyon. Ou melhor dizendo, ele é o Nunari Hyon original. Que é um yokai que ele consegue entrar e sair de qualquer lugar, comer e beber sem pagar e, tipo, ninguém percebe ele se ele não quiser. Aí, esse cara, ele tem um quarto de sangue de yokai, porque o próprio Nunari Hyon se apaixonou por uma humana, teve um filho, que é o pai do Nura, e o Nura, por sua vez, o pai dele também tinha se casado como humano, ou seja, ele tem um quarto de sangue de Yokai, vamos dizer assim. E nesse mangá, a definição dos poderes dele é baseada num termo japonês chamado Ozore. Em muitos, nos fansubs aí da vida, ele foi traduzido como simplesmente terror. No mangá que veio, ele tem um momento que é explicado que Ozore é o terror e o fascínio provocado pelo que está além do mundano, pelo que está além da compreensão. O que Immanuel Kant definiu como sublime. É a ideia, um exemplo de, por exemplo, uma situação onde você teria uma, poderia utilizar uma fantasia urbana sem ter um terror implícito, é você imaginar a Sakura Card Captors. Porque é praticamente totalmente calcado, e Sakura é totalmente calcado em fascínio. Fascínio e peso de tradições também, um pouco. Você tem essa ideia do terror que você tem ao ver, por exemplo, uma criatura que possui a sua amiga e transforma ela numa super espadachim, e ao mesmo tempo você tem o fascínio de descobrir um outro espírito que é capaz de transformar toda a cidade em flores, por exemplo. Criar flores por todos os lados. Um outro anime que implica um pouco isso é um anime chamado Aria, que é uma replicação, se passa numa replicação da nossa Veneza que existe em Marte. A personagem é basicamente uma gondoleira dessa cidade, e ela descobre, digamos assim, segredos urbanos. E às vezes não é nem um segredo lá, uma coisa mística, tipo, esqueceram que existe um determinado restaurante num determinado beco que faz um determinado pão, que é o melhor pão da cidade por vários motivos. Então não é só a ideia do... É por isso que eu falei lá atrás do perceber, do não perceber. É o que a gente esquece, que é aquela velha história do a gente tá tão acostumado com esse ritmo da urbe, com a insensibilidade da urbe, vamos dizer assim, que a gente não repara, é aquela coisa, a gente não repara no tiozinho que tá tocando House Aces no meio da rua, a não ser que às vezes alguém grava um vídeo do cara e esse vídeo vira viral, mas no nosso dia a dia a gente não percebe isso. A gente está falando, por exemplo, de partes esquecidas da cidade, como, por exemplo, o Centro Velho de São Paulo, perto do Largo do Arouche, e, por exemplo, no Rio de Janeiro, a Glória, que são praticamente, você parar para explorar essas regiões, você vai ver coisas belíssimas ocultas. E é do tipo, é o local onde você para e você vê que o ritmo das pessoas é diferente, porque a cidade esqueceu desses locais. Aviso aos nossos ouvintes, caso você queira realmente explorar a Glória no Rio de Janeiro, vista 3 coletes à prova de balas. Eu diria que 2 e saiba falar a língua da terra, entendeu? Se você soltar um meu, todo mundo olha assim, opa, pato. Não, é isso. Isso é uma outra coisa que a gente esqueceu aqui, parando pra pensar. É o fato de que essas duas comunidades também têm, de certa forma, regras. E existe essa colisão. Quando a gente falou da interação, também envolve isso. Esse conflito entre essas duas sociedades, vamos dizer assim. Pensando na fantasia urbana novamente, é aquela história, por exemplo, que você tem em fábulas, que o tempo todo é dito que você não pode revelar que você é uma fábula. Porque toda vez que revelou-se para os humanos que as fábulas existiam, deu ruim. De, tipo, chacinarem fábulas, e ao ponto de muitas delas literalmente morrerem de maneira definitiva. Tem um ponto de fábulas no início da história que eu acho bem isso, que é o... quando o Barba Azul é chamado para resolver um problema, porque um jornalista passou a desconfiar de algumas pessoas, que elas nunca envelheciam. Aí eles resolveram posar de vampiros para poder ver se tirava o jornalista da cola, e não tirou. E aí eles tiveram que fazer uma coisa chata e tacaram, depois de matarem, tacaram ele no fundo, num poço sem fim. Mas tudo isso porque para manter o segredo. E aí, pra isso, chamaram a pessoa que claramente todos sabiam: esse cara é um safado. Tá na regra dele ser um safado e um assassino. Funciona. Um outro exemplo, por exemplo, Missão Alien, que é uma série aí bem cult dos anos 90, tinha um episódio que o pessoal descobria que os aliens desse Missão Alien, eles tinham uma determinada glândula que, se implantada no corpo de um ser humano, tornava ele... rejuvenescia ele e deixava ele mais lúcido, mais forte e tal. Só que com o tempo um, eles matavam o Alien no processo, e dois, os caras, o próprio ser humano ficava maluco com ele. Aí tem vários outros exemplos, por exemplo, True Blood, você tem o fato das pessoas utilizarem sangue de vampiro como droga, o Dresden Files tem o fato de mafiosos começarem a utilizar conexões com do místico e você descobrir que uma determinada linhagem de vampiros controla a indústria pornô. Corte branca de vampiros, estamos aí. É, e tudo isso, no fim das contas... Xvamp.com. Não, mas é tudo... Xvamp.com. Nada, eles seriam donos realmente do RedTube, por exemplo. São donos das principais indústrias de filme pornô. Porque eles se alimentam do desejo sexual das pessoas. Nice. Agora, eu acho que a gente conseguiu escutar bem a ideia do que a gente uma tá falando. Uma boa pincelada. Se vocês não entenderam, por favor, coloque uma dúvida que a gente responde tranquilamente. Uhum. E a fantasia urbana é o que não falta material e exemplo. Uhum. E até porque também, isso é uma coisa importante, gente. Quando a gente falou, por exemplo, de área, Takura, de protetorada sombrinha, você vê que a gente não tá falando só de coisa... vamos dizer assim, da fantasia urbana, mas sim de coisas que têm elementos de fantasia urbana sem ser necessariamente uma fantasia urbana. O caso do próprio Lankmar, por exemplo, que em teoria é uma fantasia medieval. É, uma fantasia medieval que por acaso é urbana, que se passa em uma cidade ou por causa de uma cidade. Ao mesmo tempo, logo no início, eu citei o exemplo dos quadrinhos do Dick Tracy, que embora sejam bem... verossímeis, não façam uso de sobrenatural nem nada, pelo simples fato de narrar uma narrativa não real, enquadra-se dentro do conceito de fantasia. Sim, se você for olhar bem, até mesmo a própria Gotham do Batman é um fantástico bastante, assim, você tem as abominações, você tem o Batman, e de repente você vê que tem um mundo à parte, dentro da própria cidade. Tipo assim, a polícia não olha assim, não, isso é uma abominação, chama um morcego. Isso não é nosso caso. Nosso caso é cuidar de crime de verdade. Traficante. Tem uma abominação na cidade, chama o psicopata. Exatamente. Isso aí no War in the Cape, que a gente fez playtest, e eu li os livros e tal, ele é muito claro. Tem uma hora que o Atlas, que seria o Superman do cenário, vira e fala, ó. A gente não é super combatente como nos quadrinhos. No máximo que a gente é algum tipo um bombeiro super glamourizado. Eles não estão acima da lei. Eles não fazem a lei. Aí é que tá o detalhe. Então vamos pra parte que interessa? Vamos começar então. Tentando tudo isso que a gente falou até agora, a gente vai constituir ele em elementos enfeite. Uma coisa, gente, eu vou dar um disclaimer aqui. E a partir de agora, por incrível que pareça, a gente, em teoria, esgotou a pauta. Por quê? Porque a gente, a partir de agora, é um debate mais aberto. Então, nada combinado, assim, nada pautado. Onde cada um vai expor o que acha sobre alguns elementos que a gente debateu. E no final, a gente vai tentar criar um mini cenário de fantasia urbana pra frente. Então, quem começa? Luiz, você quer começar? Eu ia fazer a piada do Primeiras Damas. Claro. O caçula sempre foi na frente. É pra fazer uma discussão sobre o que foi discutido. Uhum. Vamos começar com o que eu acho que seria a coisa... Na pauta eu coloquei três grandes coisas que a gente poderia debater. Que o primeiro é o elemento diverso, como a gente diz. Você tem a cidade e você... tem aquela coisa que é, digamos assim, tá na cidade, mas não exatamente pertence à cidade, como a gente falou, pode ser um criaturas sobrenaturais, fábulas, super-heróis, enfim, é o que tá em teoria externo à cidade, embora esteja na cidade fisicamente falando. Uhum. Então, dentro de uma história dessas, na minha opinião, a fantasia urbana, ela precisa, antes de mais nada, oferecer um ethos e um patos de urbe que seja verossímil. Por mais que seja uma cidade que fala do futuro, uma cidade situada num futuro, num passado, ou em alguma situação hipotética, ela precisa ser constituída e ser pensada enquanto cidade. Portanto, as complexidades das dinâmicas sociais, as complexidades da própria culturalidade da cidade são elementos que transformam a urbe em de mero cenário a um personagem com, não vou dizer ativo, mas extremamente participativo e constituinte do elemento fantástico. Mesmo que o elemento fantástico seja dado por criaturas ou então por situações, essas criaturas ou situações existem e estão na urbe, interagem com todas essas características da urbe, seja se esquivando delas ou modelando-as, e qualquer que seja a natureza dessas criaturas, se elas são voltadas para horror, para comicidade, para vigilância urbana, seja para qualquer que seja o tipo de fantasia urbana que se queira fazer, esse elemento dissonante, ele interage com o personagem urbe, ele interage com os outros habitantes da urbe, em teoria normais, e ele interage com os outros seres, com os outros elementos fantásticos que, assim como ele, estão na urbe, mas, como foi muito bem colocado pelo Mr. Nick, não pertencem a ela. Obrigado, professor. Eu tenho aqui uma visão sobre o tema, assim, que eu gosto muito. Eu vou admitir, eu sou fã de fantasia urbana. O que eu puder ler, eu leio, mas, e principalmente tudo, eu vou atrás de fantasia urbana em outros gêneros. E muitas vezes a gente se surpreende o que é feito em fantasia urbana, por exemplo, na web, que tem muita coisa boa por aí. Se você cavocar direitinho o Kindle, a loja do Kindle na Amazon, ou então até mesmo outros sites, você vai ver muita coisa de fantasia urbana que não é nem taxada como fantasia urbana. Mas uma coisa que eu gosto de fantasia urbana, que eu acho interessante, que vale a pena você pensar, é você ver o seu cotidiano de uma forma, né, fantástica ou incrível. Tem um autor que eu gosto, que a gente, todo mundo foi obrigado a ler quando estava no colégio. Todo mundo já teve que passar, inevitavelmente, por Jorge Amado. Uma vez na vida, nem que seja na novela. E Jorge Amado tem uma visão muito singular, por exemplo, do Pelourinho, em Tenda dos Milagres. Ele viu toda uma forma de interação social com olhos novos. Ele renovou uma visão do que era algo que já estava no meio do conflito, que poderia ser visto de uma forma decadente, como é o caso das Irmandades. E ele olhou assim, tipo, não, isso é fantástico, isso é incrível, eu vou olhar como isso como fosse algo novo. E de repente, estava lá, o novo, incrível, fantástico, cheiroso. E isso foi que contou muito, entendeu? Então, todos nós, eu acho que com raríssimas exceções, moram em centros urbanos ou em regiões com grande concentração, como por caso o Triângulo Mineiro, por aí vai. Eu acho que, de repente, se parar e olhar a sua própria cidade com novos olhos pode ser interessante para você pensar o que pode ser um bom cenário. De repente, assim, você descobre um velho mercado, você ouve a história de uma estação de trem que está desativada, mas o prédio está lá, tendo os pedaços, mas você sabe que o prédio um dia já foi lindo. Aí você pergunta, por que que ficou assim? E como é que é que isso funcionaria? Como isso poderia ser novo na cidade? E o que é que mudaria a cidade? O que é que tem de oculto por trás daquela história? Isso é que, para mim, é o que mais inspira olhar e trabalhar com fantasia urbana, é ver o que é novo na cidade, o que é velho e novo ao mesmo tempo, e o que isso estimula a minha imaginação. No meu ponto de vista, até pra gente fechar essa parte, vamos dizer assim, mais genérica e cair no feite, que eu acho que é o que todo mundo quer, Eu gosto de pensar uma coisa muito boa nas fantasias urbanas que eu já li. Aí eu tô falando de Dresden Files, Fábulas, Lugar Nenhum, até mesmo de War in the Cape, coisas aí de uma autora chamada Shanna Maguire, também leiam Velvet Inversos, que é uma ótima série sobre supers, uma série de coisas que está no site dela, compensa, são muito legais, que é a questão de consequência. É, muitas vezes, e com muitas vezes, você não escolhe aquilo. É, por exemplo, em War in the Cape, os poderes de War in the Cape, a pessoa passa por uma situação traumática e desenvolve o poder de super-herói. Como se for a definição para os super-heróis lá, os Limiares, são pessoas que acionaram um mecanismo de defesa pra, de maneira estranha. E desenvolverá aí super-poder. Alguns disparam raio pelo olho, saem voando e por aí afora. Já, por exemplo, no próprio Dresden Files, o cara violou uma das leis da magia porque era isso pra morrer. E depois de descobrir que a pessoa que treinou ele era um grande sacana e a pessoa continuou treinando ele, pra ser bem sincero, não é exatamente o melhor. Mas ainda assim tem aquele lance, ok, eu não pedi esses poderes. E o que eu faço agora com isso? E você pode fazer o que você quiser, mas tudo tem consequência. Ah, eu vou fazer um pacto com alguém. Alguém vai te cobrar esse pacto. Ah, eu vou sair pilhando e roubando tudo. Beleza, vão te pegar e vão te prender e vão dar um jeito de te ferrar. Ah, mas eu sou super veloz. Cara, alguém vai te parar cedo ou tarde. E as formas de parar podem ser de todos os tipos. Então tem esse lance que nada é sem consequência. Ou, como dizia um conhecido meu, ah, você é super veloz, tudo bem. Você não é imune a tomar um tiro na cabeça enquanto tu dorme. Então vamos partir para a questão do... Vamos... Jogo? Eu acho que talvez seja melhor a gente partir direto, porque aí algumas ideias de como encaminhar isso em Fate fica mais interessante, né? Do que a gente ficar falando, ah, faz isso, faz aquilo. Vamos partir do princípio simples. A gente não vai usar nem Spark, eu acho que também não seria nem usar do método do livro básico para fazer a construção de cenário, porque a gente está trabalhando com um guarda-chuva que fica no meio do caminho de ambos os métodos de criação. Então, vamos partir por aí. Vamos. Tá certo. Primeira coisa que a gente vai definir. Vamos fazer a definição do espaço urbano, gente. A gente está falando de qual tamanho de espaço urbano? A gente está falando de uma metrópole, de uma cidade média? Como é que a gente vai trabalhar? Eu acho que é legal metrópole, porque a maioria das fantasias urbanas que o pessoal está acostumado são com metrópoles. Eu concordo com o Fábio, porque além disso, metrópoles, pelo próprio aspecto cosmopolita delas, permite uma variedade muito grande de personagens e jogadores, portanto, praticamente qualquer histórico tem como ser encaixado, mesmo que seja uma cidade fictícia e, bom, é isso. Tá certo, então. Vamos fazer uma divisão interessante da metrópole? Mas metrópole é grande bastante, vai ter que ter zonas e macrozonas, querendo ou não. Porque cada um de nós não fica responsável por uma delas e a gente vai encaixando depois o resto. Três macrozonas. Quem é que quer começar com a sua... O que é que tem de corriqueiro, o que é que tem de fantástico na tua macrozona? Quem é que quer começar ser o primeiro? Vamos lá, né? Não, uma coisa importante, a gente tá falando de uma metrópole fantástica ou de uma, vamos dizer assim, existente, entre aspas? Uma fantástica. Fantástica? Ok. Bom, deixa-me pensar. Eu tô pensando no seguinte. Existe um território, né? De grande efervescência cultural, que no passado foi um local onde muitas pessoas entraram, por onde muitas pessoas entraram na cidade. É uma região que já passou por um processo sério de gentrificação e que isso, de certa forma, afetou a relação entre o fantástico e o normal. Como? As pessoas normais dessa região eram pessoas mais ligadas ao fantástico, ao sobrenatural, vamos dizer assim. Lembrando, sobrenatural não quer dizer necessariamente místico ou com poderes mágicos. Sobreviver no Rio de Janeiro é sobrenatural, por exemplo. Ou então morar no Grande ABC e trabalhar no São Paulo, Zona Sul, nem te digo. Enfim, essas pessoas tinham certos respeitos em relação às criaturas sobrenaturais. Talvez porque essas criaturas acima, fora dessa urbe, vamos dizer assim, fora do normal. Seja porque elas tinham medo, seja porque elas tinham respeito, seja porque algumas delas exigiam, seja porque outras, por essas contribuições, ajudavam as pessoas. E com esse novo, com essa nova comunidade surgindo, esse memento que essas criaturas recebiam, de certa forma, foi esquecido. E isso tá provocando problemas. Por outro lado, partes delas ainda preferem deixar as coisas como estão, porque com essa chegada de novas pessoas teriam algum benefício. Eu penso que seria assim, essas criaturas... Eu não sei se a gente vai definir elas agora, tipo, a gente espera construir tudo. A gente faz primeiro as regiões, depois a gente fala das pessoas que moram nessas regiões. Bom, eu gostaria de continuar, então, se o Mr. Mickey já tiver acabado, não, criando o dump place para o qual as pessoas vítimas da gentrificação foram empurradas. A parte da metrópole que realmente não há interesse nem público nem privado em desenvolvê-la econômica, comercial e urbanamente. Porém, essas pessoas que já tinham contato e um respeito pelo sobrenatural trouxeram isso consigo e meio que recriaram para a sua própria culturalidade, estilo de vida nesse novo ambiente. Porém, como esse ambiente não está sujeito, não está tão sujeito às fiscalizações urbanas e tudo mais, a coisa foi um desenvolvimento desordenado, foi um desenvolvimento rápido que favoreceu não apenas a migração conjunta de algumas dessas criaturas sobrenaturais que coletavam tributo, mas a organização de grupos, digamos, milicianos e outras formas de grupos que se aproveitavam do crime mesmo para fazer dinheiro e impor suas diretrizes em territórios dentro dessa macrozona. Então você tem esse estado de alerta constante nessa macro-região, tomado não apenas pelo sobrenatural, que em alguns casos possui um relacionamento abusivo com as pessoas, mas também com a criminalidade que é envolvida ou não com esse sobrenatural, dependendo dos grupos criminosos em específico. Cabe a mim fechar, né? Aham. Uhum. Tá certo. Vamos falar agora de uma região à beira de um lago, um dos bairros mais ricos da cidade. No passado, ele era um bairro de imigrantes e que diversos elementos sobrenatural, quando começou a identificar a sua área de origem, migrou para lá. Mas migrou e pegando um bairro que era de imigrantes, que já estava um pouco decadente, e eles tomaram conta. E ao tomar conta, eles criaram uma estrutura que tornasse o bairro um bairro exclusivo. Um bairro onde pessoas de poder poderiam viver tranquilamente e ao lado deles, porque eles estavam um pouco se infiltrando no status quo de quem estava por cima da carne seca. Então, não precisavam mais de pessoas, entre aspas, de baixo nível econômico, de baixa cultura, ao lado deles. Eles simplesmente optaram em parte deles, subiu e começou a ter pessoas ricas ao seu redor. E é esse bairro em questão. É um local que prédios velhos, mansões, algumas mansões modernas, frutos de vilas destruídas e prédios pequenos destruídos, e uma grande torre no meio, onde basicamente você sabe que quem mora lá não é santo e tem um rabo presíssimo com o sobrenatural, porque o sobrenatural deu dinheiro para eles se tornarem verdadeiros deuses na cidade. Beleza. Acho que a gente já tem, então, eu fiz umas notas aqui Pra cada região meio que deu pra puxar uma espécie de aspecto, né? É, por exemplo, você tem... tema pra aspectos aí no meio. Uhum, porque a gente tem, de certa forma, aí, ó... Na região gentrificada que eu pus, a gente poderia ter a questão desses mementos que foram esquecidos, né? E do conflito... entre o normal que está chegando, né? O recém-chegado. E o sobrenatural que já é do local. Na região que você pôs, Luiz, até bom falar, porque aí qualquer coisa você dá uma mexida, né? Tem a questão do sobrenatural que era esquecido e agora atuou conjuntamente, que migrou, vamos dizer assim. É, do fato de você ter uma organização precária e criminosa e de alerta constante na região. Sim, concordo. E na região que antigamente era de imigrantes, né, que o Rafael botou, você tem um sobrenatural dominante, de certa forma, e para poderosos do status quo que estejam com o sobrenatural, que estejam ligados com esse sobrenatural que a gente ainda não definiu. Lembrando, gente, quando a gente fala sobrenatural aqui, novamente, não implica necessariamente em mágico, pode ser qualquer coisa, como a gente já falou anteriormente. Como, por exemplo, pode ser uma classe de seres modelados à imagem e semelhança do Michel Temer. Não! Vai de retro! Cthulhu não permite. Nem um pouco. Cthulhu não admite concorrência. Dito isso, agora a gente vai pensar o seguinte. A gente pôs esses aspectos, certo? Então, agora uma coisa importante, né? Vamos definir. A gente tem uma noção das regiões e tal. O que é esse sobrenatural? Vamos dizer assim. O que é essa coisa fora da urbe, vamos dizer assim? Que a gente já citou. O que nós temos de sobrenatural que possamos colocar como fora da urbe? Eu aponto dois elementos. Primeiro, o espaço físico da urbe não é constante. Acontecem pequenas mudanças, como se a urbe tivesse vontade própria de remodelar a fachada de um prédio, alterar o traçado de uma rua. É uma cidade viva, então, literalmente viva. E os seres sobrenaturais em questão são, de certa forma, capazes de não controlar totalmente, mas influenciar de alguma maneira as ações da cidade viva. Uhum. O que pode explicar todas essas situações que colocamos anteriormente, certo? Sim. Posso incluir mais uma coisa aqui? À vontade. Esse sobrenatural, ele é também de humores pífios, vamos dizer assim. A ideia é que, tipo, eles parecem poderosos de alguma maneira, por serem capazes de manipular essa cidade, ou, enfim, manipular a realidade, seja lá o que for. Mas, no fim das contas, elas são tão humanas que pode-se até considerar que elas que potencialmente já tenham sido humanas. Entendi. Sido como os demais. Ou seja, a possibilidade de se tornar sobrenatural. Não sei se é fácil, difícil, a gente não... A ideia nem é tanto esclarecer isso, mas enfim, a gente cria essa noção de que são... É uma coisa que, assim, eles não são fora da noção humana, não é uma coisa, vamos dizer assim, cutuliana, no sentido exato. E, por outro lado, não são também totalmente, digamos assim, totalmente humanos. Existe algo de externo ao ser humano o suficiente para causar estranheza, mas, ao mesmo tempo, suficientemente humano para ter correlação. Interessante. É uma cidade que basicamente... E se essa cidade fosse manipulada por grandes, por exemplo, basicamente uma força ancestral, e que os seres, essas almas humanas são os intermediários entre a cidade em si e as pessoas que moram nela? Ah, como se fossem agentes. Exatamente, intermediários. Entendeu? Então nós... consegue graças dos ancestrais e com isso as coisas continuam bem pro seu lado, por exemplo. Certo. Bom, a gente já definiu até bastante coisa em termos de aspecto e tal. Acho que é melhor a gente dar uma consolidada pensando em regra, né? É, agora tá na hora de fazer a parte, o crunch da coisa. Uhum. O flump já tá todo aí. Beleza. Primeira coisa, esses agentes, eu gostaria de dar, talvez chamar esses agentes, simplesmente de agentes, né? Eles vão ser chamados simplesmente de os agentes. Não existe assim, nenhum. Ninguém sabe exatamente como esses agentes surgiram. Eles são chamados assim e eles têm algum tipo de. Aí, para forçar essa ideia de que eles. De como funcionam os poderes deles, eles têm esse contato que tem com a cidade. Cada um deles apresenta um tema dentro dessa cidade. Vamos dizer assim. Que já seria, vamos dizer assim, um aspecto dentro do personagem. Você coloca aí um aspecto urbano para cada personagem aí? Aham, pode ser um aspecto à parte, além do conceito e da dificuldade. Sim. Aspecto é conceito, dificuldade e urbe. O que vincula o personagem à cidade. Eu acho interessante. Aham. Sim. Isso, gente. Por sinal. Eu trataria a cidade em si, navegação na própria cidade, ou uma fractalização. Algumas vezes você quer ir para locais em que a cidade ou os agentes não permitem, então você tem que fractalizar. Eu gosto de pensar na ideia de fractalizar a movimentação pela cidade. Quando você precisa fazer algo que a cidade não queira, ou então os agentes não queiram. Então você precisa muitas vezes contornar um caminho. De A para B, você precisa de contornar ou achar subterfúgios para você chegar em B, porque a cidade não quer que você chegue em B, porque algo está acontecendo em B. Colocou um C no meio do caminho. Exatamente, e aí você fractaliza, faz um cabo de guerra entre você contra a cidade. A gente então chegou a essa conclusão de que existem locais onde a cidade ou esses agentes não querem. Eu tô pensando no seguinte, essas regiões são chamadas de bolsões, pura e simplesmente. Esses bolsões, eles são as regiões onde ele não quer, onde, digamos assim, a cidade mantém seus segredos ou coisas do gênero. Seja lá o que for, ou os agentes, tanto a cidade quanto os seus agentes, porque de certa forma os agentes são a própria representação do desejo da cidade. Ou vice-versa, não fica muito claro isso. Interesses. Aí esses bolsões. Difícil entender. Dito isso, vamos lá. Qual possível seria uma pessoa, digamos assim, um ser humano normal ir pra lá? A gente seria impossível? Seria uma coisa tipo a pessoa vai e não volta, estilo lugar nenhum? Eu colocaria como algo como as brumas de Avon. Você cruzou a bruma, você sai do outro lado da situação. Tá. Só que aqui vem um detalhe. É isso que é importante a gente definir. Primeira coisa, pra entrar, é impossível pra uma pessoa normal, tipo, é uma coincidência ela cair estilo no lugar nenhum, que o cara entrou num lugar por um acaso aleatório, ou é tipo, vamos dizer assim, beco o da plataforma diagonal. Beco diagonal e a plataforma 934. Que basta a pessoa conhecer a maneira e ela vai, não tem nenhuma outra coisa implícita que impeça ela de passar por aquele local. Eu diria que o bolsão poderia ser acessível através de conhecimento e algum ritual, entendeu? Como se tivesse fazendo alguma cortesia à cidade. Aham, tá, entendi. Mas possível para aqueles que conhecem. Porque isso já implicaria, por exemplo, na possibilidade da pessoa entrar sem precisar necessariamente ter um acesso ao URB. Ela bastaria, por exemplo, ter um teste de conhecimento. Ou então simplesmente ela pode, sem querer, ter feito algo que agradou a URB e a URB, opa, pra dentro. Você pode ter essa zona premium aqui. Vai, divirta-se. Ok. Agora, feito isso, agora vem a parte que a gente tava, que o Luiz estava falando. O que são esses bolsões? Eles vão, novamente, vamos lá, definições agora pra gente ter uma noção. Beco diagonal, ou seja, tá lá entrado fisicamente, só não é percebível por quem tá fora. é um outro local com outras regras, e tipo, você não tem nenhuma visão da cidade, propriamente dita, é como se fosse uma cidade dentro da cidade. Todos os bolsões, eu sugiro que eles se interconectem a uma dimensão na qual seja possível literalmente ver a cidade de cima, para compreender como se fosse possível hoje as gentes, ao analisar a cidade como uma maquete, compreender os desejos da urbe e agir no melhor interesse desses desejos. Seria, vamos dizer assim, uma dimensão onde vê-se a cidade por cima. Tem um filme até, pode ser de referência, chamado Agente do Destino, que é mais ou menos pessoas que abrem, viajam de A para B, abrindo e fechando portas e afins. Eles têm um controle, não só da cidade, como também o controle das pessoas. E é bem interessante usar, de repente, essa proposta, esse tema. Então a gente já teria, digamos assim, um poder desses agentes, né? Que seria uma possibilidade de controlar quem não é um... os comuns, vamos chamar assim, que são as pessoas que não conhecem sobre a Orbe. Beleza? Beleza. Uhum. Ok. Tirando isso, a gente diz que esses personagens têm temas, certo? Sim. Esses temas proveriam poderes pra eles? Como seria essa definição desse tema? Bom, esses personagens seriam poderes sutis, tá, derivados do próprio, da própria força vital da Urbe, que permitiriam a eles realizarem pequenas mudanças de acordo com os desejos da Urbe. Quanto mais alinhado a mudança estiver com os desejos da Urbe, mais fácil será para ele conseguir, e vice-versa, através de um testezinho maroto de vontade. Ou seja, a gente não implicaria necessariamente nenhuma façanha, nada do gênero. Talvez a trinca. Façanha, habilidade e aspecto. Aham, teste de vontade. É, talvez uma façanha melhorasse em situações. Sim, uma façanha que se... Sim, façanhas facilitariam... Seria a sua simpatia, possibilidade. Você ter uma façanha de você poder fazer a cidade, o trânsito da cidade fluir melhor para você, te daria uma facilidade de você de movimentação, por exemplo. Beleza. Tudo bem. A gente tem nessa nossa força, né? Em teoria são esses agentes que são os personagens. Imaginando talvez que não tivesse, existiriam outras facções, além, digamos assim, de pessoas normais, esses agentes? Eu já estava pensando o contrário, Fábio. Nos agentes seriam os antagonistas. Sim. Tudo bem, a gente pode deixar os agentes como antagonistas. Mas ainda assim, as regras para eles seriam as mesmas regras que os personagens precisariam recorrer para se envolver, para combater esses antagonistas, né? Ou então talvez a cidade mande um sinal para os personagens: olha, tá na hora de trocar os agentes. Vocês serão os meus agentes, só que os agentes em si são status quo. Eles representam a força dominante. E a cidade, por alguma razão, percebeu que só está favorecendo a terceira zona criada pelo Rafael e não está... Isso está fazendo com que os nexos de poder nas outras duas zonas estejam minguando. Portanto, a cidade começa a escolher novos agentes para atuar como uma forma de resistência ao poder engessado e múltiplo de agentes antigos. É, basicamente, a gente está falando em que os jogadores são uma força de renovação e os agentes são uma força de conservação. Então, nesse caso, talvez seja até melhor... seria até melhor considerar nem que os agentes sejam antagonistas. Tipo, todos são agentes, apenas uns representando alguma coisa. Tem uma facção dos agentes que é status quo total e que controla a cidade, meio que engessa a cidade da forma que ela é. Uhum. Ela é republicanos e democratas, em resumo. Eu diria o comparativo entre progressistas e conservadores. Pode ser. Existiria alguma terceira força que está fora do conflito, poder esse conflito, ou... Talvez... Tenta aproveitar-se desse conflito. Talvez um outro espírito de cidade querendo tomar esse espírito de cidade. Um outro espírito urbe querendo chegar e tomar o lugar desse espírito urbe. E aí ele está começando a também se mobilizar. Talvez gerando novos choques ou expandindo, como tivesse esse espírito urbe tentando devorar o outro. E enviando seus próprios agentes para essa cidade, de modo que eles já comecem a tentar modelar a cidade invadida, de modo para que ela seja mais facilmente absorvida. E com isso, esse espírito de cidade passa a ser ou submisso ou totalmente ausente. Eu diria que tá ficando um tanto quanto sobrenatural essa história, num bom sentido. Eu não diria necessariamente. Eu vou dizer uma coisa pra vocês que vai ser bem chocante. Descrito tudo que a gente escreveu agora, a gente teria um World of Adventure que rodaria redondinho em cima disso. Qual? Sleep. Sim. Duplique a ficha da convergência, cria uma convergência na qual os personagens estão, os agentes dos personagens estão, e uma outra que é a que seria disputada entre os dois grupos, e uma segunda convergência que é a externa. É um pouco de Sleep, Prisma também. Você pode usar elementos de Prisma também. Sim, que são dois elementos. Mecanicamente falando, ambos são bem próximos que a gente tá querendo, apesar que a gente só deu um tempero local. Uhum. Pra misturar dois World of Adventure que estão ainda totalmente disponíveis pro público. É, gente. A gente não vai precisar cair muito mais em regras, até porque a ideia desse podcast nem é ir profundamente nisso, né? A nossa ideia aqui é a gente debater o tema de fantasia urbana, apresentou definições e tal, e agora em uma criação que foi bem rápida, de passar, a gente deu uma demonstração do que você pode esperar ao fazer uma fantasia urbana, né? Como você pode desenvolver um tema? A gente criou a coisa, daria para desenvolver muito mais isso. Como funcionaria, que tipos de poderes existem, os temas possíveis, por que que tem duas urbs tentando entrar uma na outra? Será que a urb onde os personagens estão é a verdadeira? Não é, de repente, eles que estão, digamos assim, como tentando entrar na urb verdadeira? Não é eles que são elementos estrangeiros nessa história? Pois é. São questões que vão ser deixadas para quem quiser desenvolver e jogar essa criança com seus jogadores. É, gente. Você vê por aí, gente, que fantasia urbana é um tema que ele por um lado é meio difícil, por outro é meio fácil de você fazer. Ele é difícil por quê? Porque pra você descrever tudo muito certinho, você vai gastar tempo. Você vai ter que definir os elementos mais concretamente e tal. Por outro lado, ele é fácil porque é uma coisa que você meio que já espera. Já existem uma série de coisas que, se não são fantasia urbana, carregam muitos elementos de fantasia urbana. E com uma grande vantagem de... com uma grande vantagem de você não precisar travar naquela ideia que a gente tem, até meio eu não diria babaca, que eu acho que é um termo pesado, mas meio asa, de que fantasia urbana implica em fantasia urbana sobrenatural, como a gente citou. Você pode ter fantasia urbana transhumanista, você pode ter fantasia urbana steampunk, você pode ter fantasia urbana de horror, você pode ter fantasia urbana transhumanista. Uma própria narrativa noir já seria uma forma de fantasia urbana. Quer ver só um noir com diversos elementos de fantasia urbana que já saiu no Brasil há algum tempinho, mas muita gente lembra com carinho, principalmente o pessoal da velha guarda que jogou GURPS Supers? Cartas Selvagens. Eu tava lembrando de um também, né? Pior que agora me fugiu. Putz, grila. Ah, não. Eu lembrei de um World of Adventure que as pessoas deram uma passada. Nitrate City é outro que pode ter uma... tem elementos da fantasia urbana. E ali você não tem o sobrenatural no sentido místico. É como se todos os elementos do filme noir viessem à tona. Então você tem um cara que é o Frankenstein, você tem um vampiro, você tem a Femme Fatale, que é um fantasma. É, gente. Basicamente, fantasia urbana é uma questão de você olhar e dar um tom novo ao olhar do que é velho. Entendeu? Basicamente isso. Acho que a gente já falou bastante, né, gente? Sim. Considerações finais, senhores? Como vocês puderam ver, fantasia urbana não é um bicho de sete cabeças. É basicamente essa a minha consideração final. Eu vou dar um recadinho da paróquia após o Velho Lich e o Cicerone darem suas considerações finais. Fantasia urbana, antes de mais nada, é você reexplorar o que você já conhece, entendeu? Basicamente é você se divertir com isso e fazer que todo mundo se divirta. É aquele velho princípio da gente. Se o grupo curte, você faz. E é de novo, por ser urbano, é mais do que nunca é aquela história toda que a gente sempre vai martelar. Mantenham sempre o jogo acessível. Não quer dizer que urbano você precisa ser violento desnecessariamente. Ao contrário, ser urbano, você pode fazer uma urbe melhor para todos. Mesmo sendo uma fantasia, infelizmente. Como o escritor do grupo, eu costumo dizer que quando nós vamos em fantasia, temos que evitar o estereótipo óbvio do camarada do manto e chapéu pontudo soltando uma bola de fogo. Fantasia é qualquer coisa que nos convide a refletir ou pensar em algo para além do real. Até a própria Raíssa falava fantasia em grego significa imaginação. Portanto, quando você pega o real e imagina sobre ele, mesmo que você pegue algo completamente hard fantasy, como Dick Tracy, o exemplo que você deu logo no início, é hard fantasy? É. Mas você está imaginando sobre o real. Então aí você já tem fantasia. Quando você fala de fantasia urbana, você tem a oportunidade única de reinventar a mentalidade, o conceito e a culturalidade de uma urbe. Você tem a possibilidade de repensar o que é uma urbe e a partir disso você tem a possibilidade de contar uma história de como as coisas seriam se fossem diferentes. Beleza, então, gente. Antes da gente encerrar e dar aqueles recados de sempre, recadinhos da paróquia. Opa! A gente fala muito do nosso velho encontro de RPG do CCJ, né? Na Vila Nova Cachoeirinha. Já tem data esse ano? Esse ano já tem data, dias 9 e 10 de dezembro. A gente vai deixar no show notes do episódio o link para o evento do CCJ. Esse ano, mais do que nunca, a gente precisa de ajuda. Porque, bem, todo mundo sabe aí a situação de governo e tudo mais. Eu não vou entrar nesses detalhes. A gente precisa muito da ajuda do pessoal. Para quem puder contribuir lá, dar uma força para organizar uma coisa, trazer de repente tudo que puder ajudar, a gente vai deixar o link. E vamos ajudar, porque é um evento sensacional. É um evento que normalmente as pessoas da região estão cada vez mais indo pro local. A gente está estimulando, está tirando um pouco aquele ar elitista do RPG, que infelizmente existe até hoje, aquela coisa do RPGista que, da Vila Madalena, do cara que importa os dados e joga aquele jogo super cult que foi feito na Itália ou na Suécia ou no Japão ou qualquer coisa do gênero, e tá levando isso para as pessoas se divertirem em outros locais. Então, gente, dia 9 e 10 de dezembro, já tô deixando aqui, vai ter lá Fate Master, sim. Vai ter lá, podem contar que vai ter pelo menos o Mr. Mickey, vai estar por lá. E a ideia é essa, gente. Vamos ajudar, porque é como a gente sempre diz, quanto mais Fate, melhor. E quanto, acima de tudo, quanto mais RPG, melhor. Não importa se é Fate, DCC ou até o irmão mais velho. Enfim, de qualquer modo, quanto mais RPG, melhor. É, gente. E quanto mais gente jogando, maior número de jogadores disponíveis para jogar com você. Lembre-se sempre disso. Se você quiser, logo, mentalidade de traficante, vice para ter clientes. Não deixa de ser uma forma. Enfim, e agora, né, gente, dito esse recadinho da paróquia, esse é caso de sempre, né, gente? Comunidade do Fate Brasil, Movimento Fate Brasil no Facebook, hashtag Fate Masters. Comunidade do Google Plus do Fate Masters, vocês encontram o link no show notes desse episódio. E-mail fatemasterspodcast@gmail.com. Mandem críticas, sugestões, especialmente nesse. Mandem suas dúvidas, para seus questionamentos, porque, como vocês viram, a gente deu uma definição que talvez alguns achem muito ampla de o que é fantasia urbana, alguns vão questionar um monte de coisa que a gente disse. Vão falar que a gente deixou de falar certas coisas que poderiam ser fantasia urbana. Falamos que era fantasia urbana, coisas que não eram fantasia urbana. Enfim, comentem, mandem suas sugestões para a gente poder cada vez mais falar, melhorar aí o jogo de vocês e comentar sobre um tema, sobre temas tão importantes quanto fantasia urbana, né, gente? Lembrando que esse programa foi feito porque você votou na temática, tá? Portanto, se vocês não gostaram, a culpa foi de vocês. Não, gente, não é bem assim, não. Enfim, gente, é a hora de fazer piada, gente. Uhum. Por favor, não levem a sério. Enfim, gente, como a gente costuma dizer, né, pra encerrar, quanto mais feito, melhor, né, gente? Com certeza, melhor. Quanto mais feito, melhor. E boa noite. Boa noite. E bons pesadelos.